Conversas Aleatórias. Ouvintes, como já terão reparado pelo indicativo musical, esta é mais uma emissão de Conversas Aleatórias, emissão 43, para domingo, 7 de julho de 2013. Hoje vamos ter como base um assunto que pode parecer pouco aos ouvintes, que é uma simples expressão ter de ou ter que. E como ainda agora disse, os ouvintes podem pensar, mas isso é muito pouco, mas talvez não seja. Esta ideia surgiu num outro programa, indiretamente, sem estarmos a contar com isso, num outro programa da Antena Web, que é um comentário semanal que vai para o ar às sextas-feiras, trazido pelo Carlos Bonaparte, chamado Nós e o Mundo, em que ele há duas, três semanas falou sobre sobre casos relacionados com um indivíduo ter de... Desde já, boa noite, e estou a dizer boa noite porque pela segunda vez estamos a gravar uma emissão à noite. Boa noite, Carlos Bonaparte, e posso fazer um pequeno resumo do que se falou nesse dia, se é que não te lembras. Eu até estava a ver que nós nem estávamos cá hoje, nem eu nem eu aqui. Eu estou já a introduzir o tema e passo logo a introdução, como já passou bem. Depois passo para o Estamos aqui. Atrasados, já não se via nada porque estava tudo escuro. É verdade. Conseguinte, fala Carlos. É verdade, e eu que digo. É que não sei mesmo nada. É verdade. Eu olho lá para fora e o máximo que vejo ali o frigorífico da minha cozinha, mas fora isso mais nada. Bom, que graça é que eu não o vejo, cara. Não sei porquê. É, cá está, a minha visão muito apurada. É raio-x. Exatamente. Isto por acaso é mais raios-p, mas pronto. Que é raios parta, uma coisa assim. Pois, pouco mais ou menos. Pronto. Então, antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes. Porque, pronto, boa noite é aqui internamente, não é? Mas boa tarde para os ouvintes. Lembro-me perfeitamente o tema dessa edição, que foi, primeiro de tudo, foi com base no parabéns, não é? Do felicitar por um aniversário. À partida é uma coisa que as pessoas gostam, então, quer eu goste, quer não goste, tem que se dar e ponto, mais nada. Ah, eu até sei que não gostas, mas aqui vai. Como se fosses obrigado a ouvir, exato, a receber. E depois daí extrapolei para outras questões, não é? As pessoas que não acreditam e as outras que sabem, por exemplo, que eu não acredito, mas desejam um bom Natal, porque se deseja sempre um bom Natal, mesmo aos que não acreditam, e coisas do género, pronto. Depois ainda extrapolei para outras questões, enfim, para tudo o que fica bem e o que não fica bem, mas tem que ser, porque se não tem que ser, até parece mal, e porque não vivo bem com a minha consciência, tem que ser, etc. Foi por aí. Joaquim, boa noite, boa tarde, que é para dizer, o Joaquim Pereira também está aqui, que é para dizer que não... Começo por desejar muito boa noite, apesar de quando ouvirem serem boa tarde. Ou não. Ou quando apetece. Pois, mas em princípio, vocês é que são os técnicos disto, eu sou um leigo, estou aqui a falar por um aparelhozinho chamado microfone, mas tirando isso, não sei mais nada, sei que me ponho para aqui a falar e depois é transmitido para quando quiserem ouvir. Espero que tenham um bom domingo e vamos lá ver o que é que vai sair hoje. E que diz, acho que percebeu um pequeno, um introito, gostou, hein? Introito. Um primeiro resumo do Carlos sobre estas questões de eu, as pessoas sabem que eu não gosto, eu, o Carlos, as pessoas sabem que eu não gosto, mas mesmo assim dizem e fazem, okay. Mesmo sabendo que eu não gosto. Isso é obrigação. Essas são as tais regras sociais que se inventaram e se impuseram, e agora, quer uma pessoa acredite ou ligue ou não ligue a essas coisas, tem de gramar, de grama de erva, porque ao fim a erva, quer dizer, que é para cá para dentro, e pronto, e temos de encaixar. Temos de porquê? Já que estás com a gramática na mão... Não é gramática. Os ouvintes de vez em quando podem ouvir assim umas coisas de eu pensei que estavas página, com a gramática. Que é um livro sobre sociologia. Atenção, hoje é questões sociológicas muito, muito profundas. E sociologia, lá está outro... É muito profundo. E como é muito profundo, eu vou passar a bola ao senhor inventor deste programa. Inventor. O inventor não é bem. É o... O que se lembrou de fazer hoje este programa? Por exemplo, diz assim, nesse livro sobre sociologia, na parte do processo de socialização, não sei se o Carlos ia falar, estou para aqui já a citar, diz assim um parágrafo. A socialização não consiste, pois, num ato determinado no tempo, através do qual aprendemos e interiorizamos as normas e valores do grupo ao qual pertencemos, ao mesmo tempo que assimilamos os traços culturais que o tipificam. Pelo contrário, como qualquer situação de aprendizagem, a socialização exige a adaptação, e vou dizer outra vez, a socialização exige a adaptação e a acomodação constantes das estruturas mentais aos novos dados sociais, no sentido da integração permanente do indivíduo no coletivo de que faz parte. A socialização não é um ato, mas, pelo contrário, constitui-se num processo. Vou sublinhar aqui a parte final. A socialização exige a adaptação e a acomodação constantes das estruturas mentais aos novos dados sociais, no sentido da integração permanente do indivíduo no coletivo que faz parte. Carlos. Isto é a mesma coisa que dizer ao Carlos, estás errado. Não, não estou a dizer errado. Eu quero ouvir a tua opinião, porque eu acho que este é um tema muito interessante e quero ouvir. A tua ressalva disso tudo. Mas a gente lá fora anda à pancada. Não, eu sublinhei o jogo aqui para confirmar, que é o que está negrito. O que está aqui sublinhado foi o que eu sublinhei também. Sim, cara. Não, mas agora a sério. Que é isto da acomodação constante, de estrutura mental. Agora a sério. É assim. Eu concordo até certo ponto, mas não totalmente. Ou seja, como é lógico que se nós estamos numa sociedade, temos que nos adaptar. Né? E temos que respeitar. Foi o que eu falei há uns tempos aí no Facebook. Por exemplo, nós sabemos que uma... Ou seja, é bom que estas normas sociais existam. Não é? Por exemplo, a prostituição. Que até legitimamente aceite. Não é crime a prostituição. Mas socialmente ela não é aceite. Não é? Portanto, quando nós nos inserimos numa sociedade que sabemos de antemão, por exemplo, que é contra a prostituição, que acha que um casal em que ela tem 15 anos e ele tem 30, que é errado, mesmo que ela já tenha plena consciência das coisas e que os pais já tenham utilizado o namoro, desde que ele seja sincero para com ela, etc. As pessoas vão sempre ver ali alguma coisa, não é? Ou até nem é preciso, basta outra questão mais natural. Ela tem 25, ele tem 50. O que ela quer é o dinheiro, etc. Ou seja, há toda uma série de posturas que nós temos que a sociedade vai ter. Enfim, vamos conhecendo a sociedade, vamos conhecendo as suas leis. Mas uma coisa é nós sabermos, termos ali à nossa frente, digamos assim, o manual social. Outra coisa é seguirmos à risca. Mas achas que há um manual social é obrigatório? É assim, eu acho que é conveniente no sentido de seres mais ou menos como é que te has de comportar. Tens orientações. Sim, ou seja, orientar-te. Mas como estavas a dizer, mas não seguir à risca. Mas não seguir à risca, porque se segues à risca não és ninguém. És só mais um número que corresponde. Ou seja, ao invés de serem, sei lá, 2000 membros de uma sociedade, são 2001 membros, tu és mais um número, não és mais uma pessoa. Segues à risca, porque abdicas de qualquer... vontade tua, não é? É basicamente a postura. Ou seja, teres orientações, mas não seres um robô a imitar o que os outros fazem. Exatamente. Joaquim, que diz? Não ser um carneiro. Não ia chegar aí. Mas é, até porque eu sou carneiro. Eu também. Dois carneiros aqui. Mas, pronto, estás a não ser um carneiro, então como é que é? Há aqui dois carneiros à sua volta. Mas eu, como sou virgem, isso, apesar de já ter esta idade. Este calor está de uma tosse. O calor da cabeça. É. Dos neurónios todos. Diga lá, de susto. Faltava se eu sou capaz de... Recordando o principal, né? Ainda tenho isso. A acomodação da estrutura mental aos novos dados sociais para integrar permanente o indivíduo no coletivo que faz parte. Nós, antes do mais, quer para o bem, quer para o mal, estamos inseridos numa sociedade. O homem é um ser social, daí viver em sociedade. Ora, não querendo entrar em grandes demagogias, que ponto é que eu tiro para a minha maneira de ver? Claro que eu, muitas das coisas, natais, anos e essas coisas todas, eu não ligo peva, não ligo nada a essas coisas. por exemplo, um casamento também, fazer aquela boda e mais sei que mais. Mas como faço parte de uma sociedade, muitas vezes tenho de engolir sapos, ou seja, ir contra a minha maneira de ser. Vou interromper. Tenho de engolir sapos, mas tem de porquê? Porque para não ser marginalizado. Ou para não ser marginal, não é a mesma coisa. Ser marginal é ser alguém diferente dos outros, ser marginalizado é ser deixado de parte. Isso, se eu não alinhar nessa comunhão de... Vamos a casos concretos que o Carlos trouxe no início. Você faz anos. Sim. Não gosta que lhe dê os parabéns. Pede às pessoas. Pronto, e as pessoas usam a mesma. E o que é que você faz? Hipocritamente. Está bem. Tenho de agradecer e obrigadinho. Quando eu... Mas se não gosta, para que é que está a agradecer e obrigadinho? Porque lá está tal coisa que não podemos abdicar. Não podemos... Oh, Nuno. Com esses aninhos todos. Eu, felizmente, tenho-me embrinhado, ainda há bocado vinhamos a falar nisto, em várias sociedades, em vários meios, precisamente pela pele de camaleão. Porque às vezes estou num meio que me é adverso. Adverso até certo ponto. Entre aspas. Mas eu, para conseguir conviver, dou, claro, muitas vezes mostrando a minha contramaneira de ser, mas mostro às pessoas que sim senhor, tudo muito bem, mas por mim, por exemplo, ir à missa ou praticar a religião ou os natais, essa coisa toda. Não tem de. Eu não tenho de... E as coisas que eu posso evitar, aí evito-as muito bem e ponho-me de lado. Mas estou num meio, por exemplo, numa reunião ou num ambiente, não sei o quê. O que é que eu vou fazer? Vou-me pôr um canto ali amuado? Sai. Não é? Sai para onde? Eu sou da opinião. Quando uma pessoa não está bem inserida, lá está, no grupo, na sociedade, estamos a falar de uma sociedade de 6 pessoas, faz conta, um grupo, uma reunião, quase estava a falar. Mas se eu estou no... Se não se identifica com o que acontece ali, sai. Não tem de ficar lá. Não tenho de ficar lá. Mas, acompanhando o que se está a passar, sim, e metendo a minha colherada, mostrando que estou contra. Não é por mandar que eu vou desistir de estar daquele convívio. Porque às vezes, nesse convívio, tem coisas boas. E eu, por causa de um pormenor, abdicar dele, mas de me divertir, tá, às vezes... E a pergunta é, e quando não concorda, demonstra? Ou fica calado porque tem de ficar calado? Não, demonstra e mostra a minha tese. Não, tá bem. Expõe a minha tese. Mestrado. Porque... Por A mais B, que sou assim, porque encaro isto, por exemplo, a maneira de vestir. Às vezes, essa é uma boa. Às vezes vêm ter comigo, se tem algum jeito andar assim, desta maneira, ou com a barba crescida. E eu, como tenho uma maneira muito própria. De artista, pode dizer. Eu não quero ser artista, tenho uma maneira. Artista, cultural, literário, na verdade. Eu estou-me marimbando se é moda usar isto, se é moda usar aquilo, se... conforme no momento em que me estou a vestir ou a calçar. Então aí aqui... já não tem que se apresentar conforme as regras da sociedade, para se sentir integrado? Salvo, aí já é diferente? Salvo raras exceções. Porquê é que não andam cuecas na rua? Com este calor? É boa ideia, ainda gostava de pensar nisso. E se as pessoas começassem a andar todas cuecas na rua? Olha, não uso cuecas, precisamente. Não uso cuecas, é um bocado. Não ando em cuecas, sim, unicamente. Sim. Porque há duas coisas que eu não sou capaz de expor. E nos momentos atuais, muito menos. Já em tempos recuados, foi muito rara. Só quando eu ia para a praia é que punha os calções. Mas eu não sou. Como tenho um físico de atleta, então, lá está. A minha maneira... E eu próprio não me sentia bem em expor o meu corpo miserável, que é só pele e osso, porque eu sou só pele e osso, e cada vez mais. Porque é o seguinte, como não me sentia bem, repito... Tá, mas isso é uma questão pessoal, não é uma questão de integração na sociedade. Ora, Estava a falar da maneira de vestir e eu desviei a conversa para a parte do Donald Quaid. Portanto, era uma hipótese que eu não punha porque não era capaz. Sim, mas na maneira de vestir... Agora, modas ou cabelo comprido, ou barba por fazer, ou isto, aquilo, eu nunca quis saber das bocas que me mandavam, mesmo até em casa, e até patrões, você não faz a barba e não sei o quê. Ora, quando me apetecia fazer a barba, eu fazia a barba, ou desfazia, porque fazê-la não, porque ela crescia por ela própria. Agora, isto tudo a propósito que vem, que eu não... Mas há certas situações, por exemplo, eu estou num convívio, por exemplo, se é um convívio social, não, seja, não quer dizer que seja elegante ou não sei o quê. Claro, ora, que eu aí, sim, eu aí, ai, reconheço, mais vezes que é para falar mais alto, né? Eu aí reconheço que tenho de me apresentar, sim, de uma certa maneira. Um baile, uma gala, vai tudo de fato e gravata, como é que você vai? Um fato e gravata. Porquê? Tenho de acompanhar o ambiente. Contrariado, muitas vezes. Eu tive guerras com patrões. Você nem usa gravata, nem... Eu, por usar gravata, tenho lá uma gaveta cheia delas. E só... as usei duas muito vezes. Esporadicamente. Lá está. A minha mulher, quando me via, eu estava... Quando namorava, eu estava em Lisboa e vinha namorar ao Porto. Claro, lá está. E eu vinha, tinha ido ao barbeiro, vinha todo engravatado, todo bonito. E ela, como ela por ela, é toda cric-tracs, gosta das coisas afinadinhas e não sei o quê. Ficou toda encantada com a minha apresentação. Até passou a gostar mais de si naquela vez. Quando chegou... À altura, já depois de casar e conviver e tal, eu entrei então na minha normalidade. Havia, sim senhor, muitas vezes que eu andava parecia um lorde. E chegou a haver um caso que o meu filho ainda era pequeno, levei-o pela primeira vez a uma revista lá em Lisboa, e eu ia todo triques, o meu fato Príncipe de Gales, e deixei-a. Trique. Sim, trique, eu percebi. Trique, quer dizer, tudo mil maravilhas. Sei, sim. Deixei a minha mulher, enquanto ia arrumar o carro, a minha mulher e o meu filho, e eles lá se sentaram numa mesa. Quando eu chego à porta do hotel, do restaurante, vem-me um... Claro, eu naquele tempo era um lorde. Vem um empregado, todo cheio de maneiras, e começa-me a falar em inglês. Porquê? Porque a apresentação que eu tinha... Ah, era à britânico. Era mesmo à britânico. O meu filho, quando ouviu aquilo, começou-se a rir muito disfarçadamente o caricato da situação. Porque e a sua aparência era da... E eu, por exemplo, ainda aqui no Porto, antes de emigrar para Lisboa, eu parece que já contei isto, eu tinha alturas que andava todo engravatadinho e tal. Mas tinha outras alturas que eu ia para o Coliseu, ou para o São João. E eu sentava-me ali nas escadas, como um plebeuzinho ali, um pobrezinho ali nas escadas. Sem nada, a fumar o meu cigarro e tal, no, sem alardes nenhuns. Mas lá está, montando ao ter de... O ter de, há situações que eu... Não sei se há situações... Olha, há 3 anos, no 25 de Abril. Tu és um menino e moço. E tu tens de te convencer de uma coisa. Tu sabes muito bem que eu sou contra isto e contra tudo e contra todos. Mas temos de pôr uma coisa que é muito simples, é tão simples quanto isto. Nós estamos inseridos numa sociedade. E nessa sociedade, conforme a situação, tu tens de te adaptar a ela. Bom, é só não nisso. Não saímos da forma de vestir. Há 3 anos, sim, o meu avô foi homenageado no 25 de Abril na Câmara de Cádiz. Sim. Portanto, uma homenagem, 25 de Abril, uma medalha de ouro, não foi um fato de treino, obviamente. Claro. Eu próprio fui de camisa e tal, sei o quê. Estava lá um tio meu, filho do meu avô, que foi de camisola, de calções e de sandálias. E eu virei para ele e disse assim, quando eu for grande quero ser como tu. E ele, ah, então, não estou mal. E ninguém lhe disse nada. Okay. Ele não mas, teve de ir fino. Não, há situações que se pode fazer isso. Em mas, plena Câmara de Gaia, eu sou lá novo. Mas há outras situações que eu sou muito respeitador. Conquanto não concordo com dezenas, centenas de coisas. De normas. Mas eu reconheço que se estou num ato X, eu tenho de estar adaptado. Tenho de estar adaptado. Mas há aqui outra questão mais importante. Sim. Tudo bem que, pronto, no caso, vestir, etc. Mas eu acho que há, tem que haver um limite na forma como a sociedade interfere connosco. E o limite é quando se começa a faltar ao respeito. Porquê que um crente noutra religião, ou um não crente em nenhuma religião, tem que ouvir obrigatoriamente um Feliz Natal? Mesmo daquelas pessoas que até são mais próximas e sabem que a pessoa não acredita. Mas, ó Carlos, ainda vai mais agravado. Porque, infelizmente, estamos num mundo capitalizado. E quem é que manda na maneira de ser das pessoas? Tu vês que chega um mês ou mês e tal antes do Natal, já não ouves a fazer mais nada. Eles já estão no marketing deles a implantar o Natal. Eles não fazem o Natal... No final de setembro, em alguns sítios. Eles não fazem. Não fazem. Coisa, para festejar o Natal. Eles fazem o comércio. E as pessoas, como vivem no comercialismo, vão atrás da onda e então é tudo. Bom Natal, porque é bonito, é fino e é próprio da quadra. No caso dos anos foi uma coisa extraordinária. Houve uma pessoa que enfim, que até estar comigo pessoalmente, já foste, mas como era o meu aniversário, sabia que eu não gostava, mas andou atrás de mim o dia todo, ainda que na internet. Eu a fugir de tudo quanto era sítio, não fui a nenhuma rede social. Afetei o meu trabalho para não estar em contato com o mínimo de pessoas possível. E a pessoa, como viu que ficou sem soluções, escreveu um e-mail. Foi a única forma de que ela tinha de falar comigo, porque até os telefones tinha desligados. Para me dizer, eu sei que não gostas, mas... Mas pega lá os parabéns. Que loucura é esta? Encontrei a pessoa na rua, pronto... Lá está, parece uma imposição. Eu até pergunto. Aquela até disse: eu não me sentia bem se não o fizesse, mesmo sabendo que não gostavas. Lá está, ela não se sentia bem se não fizesse, mas sentiu-se bem por fazer uma coisa que tu não gostavas e que ela sabia. Exato, que não gostava. E sabia que não gostava, e aliás, eu respondi-lhe torto, claro, respondi. Mas é, eu acho que é um bocado disse, uma imposição. E ela disse: eu já contava que tu fosses. Eu já contava. É uma imposição do contexto dela. A vez que eu corto esta frase, diz assim: o nosso comportamento, ainda que livre, é, no entanto, limitado e constrangido pelos limites impostos pelo grupo. Claro, lá está. Eu não é preciso estudar filosofia, psicologia, não sei o quê, para... Sociologia. É a mesma coisa. Claro, mas... Mas, desculpa só isto. Eu, apesar de ser contra tudo e contra todos, tenho uma coisa, não sei se é boa ou se é má, é a minha maneira de ser. Não sou radicalista. Agora estou a ser radialista, mas não sou radicalista. Eu sei de outro trocadilho. Isto é como? Eu, conquanto seja contra essas coisas todas, eu dou o desconto por reconhecer que essas pessoas vivem obcecadas por isso. E para não as entristecer, para não as... Obcecadas com o quê? Como lhes dar os parabéns, sim, como festejar o Natal, festejar aquilo. Mas tu achas que foram educados assim? Fim, foi um grupo que impôs isso. Tu tens que, e há muitas pessoas que não são obrigatoriamente. Portanto, eu, como não sou sádico, e uso esta palavra com propriedade, eu sinto pena dessas pessoas e então... aceito essas manifestações, porque sei que se não as aceitasse ou se me mas está, fizesse... está entranhada nas outras pessoas, não é? Claro. São levadas para os caminhos que lhe são impostos, quero pensar a dizer. São levadas para esses caminhos. E como estão de tal maneira embrenhados nisso, e elas próprias sentem necessidade de exprimirem esses sentimentos. É que depois chegamos aqui a uma fronteira, também importante neste assunto, que é quando é que passa de ser uma obrigação social a uma obrigação pessoal, em que a pessoa começa mesmo a impor a ela própria, mesmo que à volta não lhe digam nada, que tem de fazer algo, tem de se demonstrar de certa forma. Por exemplo. Porque lá está, é o emprenhado está de tal forma... Eu, nesse aspecto de natais e coisas, lá está, uma regra social. Por exemplo, para vocês, estou a falar para ti, Nuno, e para teus pais, e outras pessoas amigas, como sei que gostam de receber o coisa, e então, automaticamente, eu entro na onda e digo um Feliz Natal para vocês, e não sei o quê, com muitas prendinhas, e não sei o quê. Mas uma pessoa pede para não celebrar o Natal e diz que não gosta. Você não diz nada. Claro. Porque não é obrigado. Claro. Não tem nada. Eu só faço isso às pessoas que estão à espera que eu faça isso. Desde que saiba que a outra pessoa não quer. Claro, não festeja. Porque mas é que há pessoas que sabem. Amos, olha, por exemplo, há um primo da minha mulher que já entrou numa rotina de muitos, muitos anos, que é o seguinte, ele é mais velho do que eu 8 dias, ou seja, uma semana. Eu faço no dia 1 de setembro, ele faz no dia 25 de agosto. Então é 7 dias, não é? Eu já sabia, já disse os 8 dias e uma semana, porque já sabia que vinhas com essa. 25 de agosto mais 7 dias, dá 1 de setembro. Sim. Porque é o seguinte, e então... E a coisa entrou de tal maneira, é a única pessoa que eu desejo um feliz aniversário. Porque sei que passado 8 dias, ele está-me a telefonar também a desejar um feliz aniversário. Portanto, mnemónico. Portanto, isto foi uma, como é que se diz, uma... Quando se diz uma coisa que entra em rotina... Decorou. Não é decorar as coisas. Foi um hábito que tivemos. Porque agora, para a maior parte das pessoas que fazem anos, pronto, só um caso muito especial, muito... Mas, é, que, é que eu, por exemplo, se a minha mulher está a dizer, aí, bom, parabéns, ou não sei o quê, e eu, olha, parabéns também de mim, porque ela está à espera que eu também... A pessoa que está a ouvir, o aniversariante, está à espera que eu também diga qualquer coisa. Voltando ao assunto. Nem sequer está preocupado se é verdadeiro ou não. Está dito, não é? É como aquelas pessoas, pronto, o Joaquim já não está muito nessa área, mas hoje em dia há o Facebook. Ah, não. E se porventura há pessoas. Tu não me deixes parabéns? Ao menos no Facebook. É que nem no Facebook. Porque lá, isso na internet aparece o aviso quando a pessoa faz anos e então ficam a saber. Aparece quando aparece. É tipo um alerta. Como o despertador manda acordar. E eu, esses meios. Audiovisuais. Tecnológicos. Mas voltando aí. Eu estou a utilizar este, como já disse há bocado, só porque estou aqui a falar, porque de resto, os técnicos daqui do meu lado esquerdo e do lado direito é que tratam do assunto. Porque se me largassem agora aqui, eu fugia a 7 pés. Não passava o chão. Porque não. Mas voltando às imposições, eu quero que me expliquem, porque eu sou burrinho, vocês já perceberam que eu sou um bocado ignorante. Sim, já tinha percebido. Sim. A pessoa que sabe que eu não gosto, que não quero, mas faz questão de dizer, fazer. É só imposição social, isso? É que as morrer. É só imposição social. Não, senhor, é que as morrer dessas pessoas. É que aí já me parece que não é imposição social. Aí já me parece que é. Pronto, se me dá os parabéns, ou se me deseja Feliz Natal, pronto, porque não sabe, ou porque no meu primeiro ano, enfim. Agora, há aquelas pessoas que chegam ao ponto de dizer, eu sei que não gostas. Ah, isso aí não. Eu sei que não gostas. E há várias assim. Isso aí não. Ah, por isso é que eu sou antissocial, porque não aceito que me faltem respeito. Não. Já vamos lá. E depois há a mesma coisa. É, há uma outra espécie de regra social, no meu caso específico, relacionado com pessoas com alguma deficiência, visual ou não, enfim, tem alguma deficiência, que é, deixa-se de parte, porque não nos consegue acompanhar, não compreende a nossa realidade, fisicamente ou visualmente, o que interessa. Mas, ou seja, nesse aspecto, deixam-nos de lado, é a sociedade, temos que aceitar, não é? Mas depois as mesmas pessoas que nos deixam de lado, faz ano atrás de nós para nos dizer, eu sei que não gostas, mas parabéns, olha, mas Feliz Natal, okay. Sei que não acredito. É para uma mim, coisa que temos de ser muito estar muito, para mim, sem faltar respeito, embrenhados ao que é a maneira de ser das pessoas. Como é que as pessoas agem? As pessoas estão-se marimbando para isto ou para aquilo. E, às vezes, na ideia delas, elas, embora, como no teu caso, sabendo que tu não gostas de natais e de anos e disto e aquilo, a coisa é de tal maneira ferrada nelas que elas têm de deitar cá para fora aquilo. É um vício. É como se fosse um vício da droga. Isto é mesmo a maneira social dessas pessoas. É como os viciados da droga. Estão de tal maneira entranhados neles. Essa maneira. Eu não ia por aí, mas as pessoas que recorrem a esse tipo de vícios também foi imposto por um grupo que está à volta. Se calhar muitas vezes, ou tens de experimentar, lá está. Ou tens de experimentar, ou não és aceito e vais embora. Não, não é o meio que muitas vezes, ainda há bocado não foi bem percebido, se calhar, o que eu queria dizer. Essas pessoas é que está no íntimo deles, já no íntimo deles, essa, para elas aquilo é que é bom. Não é mas porque o seja, grupo não é porque seja que apanhem de cá de fora, ou que apanhem dali, ou que apanhem de lá. Essas pessoas, ou porque nasceram naquilo, naquele ambiente, ou por qualquer coisa, aquilo, para elas aquilo é fundamental, tem de se fazer. É porque senão... Mas também chega àquela certa altura, que era o que eu estava a dizer, os outros membros do grupo dizem, ou fazes isto, ou então estás fora. E ele prefere ceder do que ser excluído. É difícil. Ou cede e fica no grupo, não é? Ou então sai. Pronto, mas eu por exemplo, houve uma pessoa que já sabe que... Mas é que assim, eu fui o que disse à pessoa. Da próxima vez que quiseres, já que estamos a falar de hipocrisia, porque no caso da pessoa, eu sou muito direto, quando no caso da pessoa digo que já que estamos a falar de hipocrisia, quando quiseres, já faz o seguinte, dá-me os parabéns e finge que não sabes que eu não gosto, que eu finjo que tu te esqueceste disso. Mas isso entravas num jogo de fingimento agora, que não é muito... Pronto. Vá, mas já que a maior parte das pessoas, não é uma pessoa específica, já que a maior parte das pessoas alinha nisso, porque a sociedade muitas vezes é hipócrita, a maior base da sociedade é a hipocrisia, não é? É nela que se falam muitas atitudes. Ainda há pouco o Joaquim falou, muito hipocritamente, isto ou aquilo, para se inserir naquele meio. Sentido. Exatamente. Ou seja, a base da sociedade é a hipocrisia. Tudo bem. Eu até aceito alinhar nesse jogo. Mas tudo bem, eu agora estou a decorar essa frase. A base da sociedade é a hipocrisia, mas porquê? Tem de ser. Tudo bem porquê? Não, tudo mal. Se a base de uma sociedade é hipocrisia, tudo mal, não é tudo bem? Não é isso que eu estou a dizer. Tudo bem é. Eu até aceito, já por ser que assunto social, eu até aceito que a sociedade... Pronto, se querem ir por aí, vão por aí, afundem-se sozinhos. Já lá, não é tu é que não te inseres. Pronto. Agora, a questão é, a partir do momento que uma pessoa tem o descaramento de te dizer, eu sei que não gostas, ou sei que não acreditas, ou sei que não queres, mas toma lá. Para mim não é sociedade, para mim é mesmo falta de respeito. Por muito que a gente possa influenciar a pessoa a dar os parabéns, por exemplo, ou a desejar Feliz Natal. Mas se a pessoa já avisou, se uma pessoa... Mas lá está, pessoas próximas. Concordo. Mas por outro lado foi o que tu falaste já para aí há 20 minutos, que é... Até se sente mal se não dar os parabéns, porque dar os parabéns ou já falando dá uma coisa que faz bem à pessoa. Porquê? Porque a sociedade ensinou isso. Claro. É uma mistura das duas coisas, não é só falta de respeito. Difícil. Também acaba por ser um bocado... Isto é difícil. O que se ouve dizer ou como é, eu tenho que fazer aos outros. Nós, se analisarmos o socialismo, portanto, as pessoas em si, nós vemos, e não é preciso estudar muito sociologias e essa coisa, que a sociedade, no seu geral, é um mundo hipócrita. Vive do faz-se conta. E eu, que sou 100% contra a hipocrisia, eu que durmo, confesso, e bato 3 vezes com a mão no peito e digo, para seguir as diretrizes da sociedade, eu vejo-me muitas vezes a ser hipócrita. Eu estou a reconhecer que estou a fazer mal e que estou. E sente-se bem ao fazer isso? Nuno, se eu estou a dizer que estou a bater com a mão no peito contraído o contracto do pecado que estou a fazer, ah, tá bem. Você fala numa linguagem que é muito à frente da nossa captação. Eu, desculpem, eu quando me enervo vou buscar palavras não sei onde. Fica mais inteligente. Parece que sim. E eu já reparei nisso nos, nos meus exames, nas provas orais, quando eu acabava... Enervava-se e ficava mais culto. Ai, tem que me enervar mais. Eu só sei que... Eu não chegava cá fora, os meus colegas, epá, tu falaste ali, não sei o que é que mas eu tinha... Mas já não se lembrava de nada, estava tão nervoso. Eu não me lembrava de nada. Eu não sabia piadas o que tinha dito. E os meus colegas... Os meus colegas e os professores todos ali de boca aberta e... Porquê? Mas isso porque, é que estavam com fome, não é? Porque o meu subconsciente começa a trabalhar cá de uma maneira que eu não o domino e então as coisas começam vai a sair. Vai voltar ao pecador. É como agora aqui do pecador. Sim. Porque... Sente-se mal, mas... Eu sinto-me mal. Mas como eu sei que essas pessoas estão à espera para que eu diga já aquelas coisas... Não, isso é o estatuto social. Sim. Eu tenho de as dizer. Eu estou a dizê-las ali com uma angústia. E lá estou eu a ir contra... Nós estamos a falar de uma coisa que é, são as expectativas da sociedade. Estou novamente a citar. Expectativas da sociedade relativamente ao nosso comportamento em cada circunstância particular, que é o que temos vindo a falar. E é isto, os sociólogos chamam papel social. Mas mais à frente, há aqui uma distinção que eu acho interessante. Há a sociedade... Desculpa, antes de entrar nisso. Estás a ver, eu sei estar a ler... Mas isto é muito à frente, você está nervoso, por isso eu não falo mais. Eu sei estar a ler estas coisas, eu estou a dizer o que tu estás aqui a ler. Na socialização... Há uma hierarquia, no fundo acaba por haver, não estamos no tempo da monarquia, mas há. Então... Na sociedade há duas coisas diferentes de indivíduo para indivíduo, que cada indivíduo tem, mas são duas coisas distintas, que é o papel social, que é o que temos vindo a falar até agora, que é o conjunto de comportamentos próprios de um determinado cargo esperados pela sociedade, e é o estatuto social, que é o conjunto de comportamentos que o indivíduo espera da sociedade em função do papel social que desempenha. Claro. Ou seja, isto é um bocado ao contrário. Dependendo do que está a assumir, também espera que a sociedade à volta, isto não acaba por ser uma bola de neve e depois andam sempre à espera dos outros. E quando... E calma que eu vou chegar onde eu quero. E quando há alguém que quebra? O que é isso do antissocial, Carlos Bonaparte? É isso. É quando uma pessoa quebra com essa obrigatoriedade. E o que é que lhe acontece? O que acontece? Acontece o que aconteceu a mim. E o que é que aconteceu ao... É ficar em casa, é não ter com quem sair, basicamente. É não ter... Não ser assim uma pessoa... Apesar de ser de conversa fácil, a partir do momento que mostro que não aceito algo obrigatoriamente, as pessoas vêm de parte. Não interessa. Porque eu... Não cumpres a... Aliás, eu e não só, não é só por cumprir, eu acho que até mais por outra coisa. Quando as pessoas se debatem com a questão do ter de pensar, desistem. Dá-me trabalho, não é? Eu acho que é mais por aí, porque eu acho que é básico. No caso, voltando ao aniversário, a pessoa que falou comigo, até depois de me dizer, eu sei que não gostas, mas... Até chegou ao ponto de me dizer, eu sei que ias ter essa reação. Ou seja, ela esperava que a atitude dela fosse ter uma má reação. Mas mesmo assim, teve. E tal como ela, outras. E, mesmo assim, teve. Quer dizer, quando uma pessoa... ou seja, quando chega àquela altura do... Epá, eu tenho que pensar. Não, isso custa muito. E eu vou fazer aquilo que é mais imediato. E o que é mais fácil. Sim. E o que é mais fácil. Ela até preferiu ouvir uma má resposta do que pensar, epá... Se ela não gosta... Porque também essa é a outra vertente. Se ela estiver a reagir mal, deixa-me não dizer nada. Vou já deixá-lo falar, mas é na continuação do que ele está a dizer. É outra vertente que é... A pessoa, muitas vezes, no seu interior, sente que vê muita coisa à volta dela. Até na própria família, nos amigos que tem. E sabe que tem capacidade para demonstrar o contrário. Ser o tal contra. O tal quebra. Mas é mais fácil ficar assim como está. Não é por aí também? Eu continuo na minha... que é aquela casmurrice que está embrenhada na mente, na cabeça das pessoas. Tem de ser assim, e assim, eu e dou a quem de ser. Mas é a sociedade que está assim, e tu não podes mandar na cabeça dos outros. Mas se conseguir mudar meia dúzia à minha volta... Não consegues, não sejas utópico. Ah, oh, Nuno, sei quando você tinha 20 anos, tinha um mundo utópico, Nuno, são muitos anos de vida, e muita... Mas cada caso é um caso. Muito viver, com certeza. Teve as suas experiências, mas cada um tem as suas. Precisamente por isso é que quando eu estou a ter uma determinada conversa com determinada pessoa, eu fiz a análise mental dessa pessoa para saber como é que é de falar e o que é de dizer. O mentalista. Porque se essa pessoa, digamos agora, um caso simples, que essa pessoa não tem muita cultura, eu não lhe vou estar a falar de Carlos Magno e de Goethe e por aí fora. Falo daquelas coisas comezinhas, que os bois puxam as carroças para levar o milho, os e nunos, não sei que mais. Os nunos, sim. Os bois? Os nunos, sim, eu sei. Ai, tu... sim. Ele intitulou-se e pronto. Conclusão. Portanto, sim, eu quando estou a ter uma conversa com determinado indivíduo, eu tenho um indivíduo que eu chego a ter conversas de alta física e química, não sei o quê. Porquê? Porque esse problema também tem uma inteligência. Descobri que ele tinha uma inteligência. E a conversa começou-se a proporcionar de termos ali conversas elevadíssimas. Ou seja, adequa-se a cada circunstância particular. Isso. Diz ao caso. Claro. Eu, conforme vai a maré, eu deixo-me ir na corrente. E eu no remo, claro, em casos específicos, é pá, isto não pode ser assim, assim, assim, e exponho os meus pontos. Mas quando... E então, quando são aquelas pessoas que o ferro é madeira e que é madeira e que é madeira e que é madeira... Insiste. Ah, pois é, realmente isto é madeira, até nem oxida nem nada. Epá, o que é que eu hei de fazer? Diz que sim, diz amém. Vou andar à tareia com ele, dou-lhe dois tiros ou não sei o quê. Dá meia volta e diz amém. Pelo menos nunca mais diz que é madeira. Não, se lhe dá dois tiros, depois ele já não consegue dizer que não é madeira. Se tem de se adaptar ao ambiente em que está. Para conseguir conviver um bocadinho, para não... Exato. E se tomar a opção de não conviver? Acontece. Vai morrer? Não, acontece o que aconteceu a mim. Olha. Pronto, lá está. Eu estou a sonhar o tempo de... Eu não tenho de... E eu vou dar problemas à minha cabecinha só por causa daqueles da Cláudia. Eu digo, sim senhor, está muito bem. Mas não é problema de cabecinha. Olha, perguntei ao Carlos, que eu já sei a resposta. Perguntei ao Carlos se ele, nesta altura, preferia voltar a ter muita gente à volta e viver em sociedade e ter umas saídas e tal, ou se preferia estar assim no seu mundo dele. Pergunte-lhe. Certo. Tenho que perguntar, que é para isto ter andamento. Fazendo minhas as palavras dele, responda às palavras que ele perguntou. Eu prefiro muito mais estar assim. Está bem, dúvida. Eu não tenho de. Não tenho de fazer o que os outros fazem. Sim, porque estavas assim, mas são opções. Não? Para uma pessoa chegar a esse convívio social, tem de. Se não quiser, tem as consequências disso. Ah, se não quiser. Eu tive muitos momentos que a cabeça não estava a funcionar ao ambiente que estava, e então eu refugiava-me a um canto. E deixávamos estar ali como se estivesse em meditação. Sim. Isolado. E? No meio do convívio. Mas depois chegava a certa altura. Epá, mas eu estou aqui no convívio com esta gente. Pessoas muito amigas e muito queridas e muito não sei o quê. Assim, eles gostam de mim. Não é bom eu estar a fazer isto, porque eles não merecem isso. Ah, não merecem... mas não teve de... Claro. Foi para lá para o meio porque sentiu que as pessoas gostam de si e que ia ser um bom convívio, mas não teve de. Claro. Digo eu. Mas eu tinha muitos momentos de isolamento. A pessoa que mais me respeitou, daquelas que até me deu os parabéns, mas daquelas que mais me respeitou, foi a única que não concluiu sequer o 12º ano. As duas restantes estão formadas, cada uma com o seu curso. Oh, Carlos. Já dizem na Antena 1, a pessoa mais inteligente que eu conheci não sabia ler nem escrever. Sim, exatamente. Mas o que mais me para depois eu tirar o microfone. Mas há um bocadinho... Foi o senhor José Saramago. Ah, foi? E ele é que diz essa frase. Saramago é o mesmo, não é? Parece-me que sim. Sou neta, estava-se a fazer, não. Desculpa lá, Carlos, só elucidar aqui a coisa. Há naquelas vozes de coisa, como é que se chama, que deu hoje de manhã, que eu não ouvi hoje. Não sei. Como assim? Não. É da história. Ou... Como assim? Que não é da história. É que se... Sons da rádio, não é? Não, a vida dos sons. A vida dos sons. É, não iniciou. Se o Shakespeare falasse, como é que seria a voz dele? Exatamente. E bem assim, falaninhos largar. Os os astronautas aterraram na Lua e não sei o que mais. E o Saramago, numa dessas coisas, bem, mais, eu conheci. A pessoa mais inteligente que eu conheci, não pessoa, sabia ler nem escrever. Não sabia ler. Isso não é uma questão de formação. Não, isso não é isso. Mas o que eu estou a dizer é. Há um bocadinho como o Joaquim pegou nisso, depois eu não quis interromper, mas há um bocadinho quando o Joaquim pegou nisso, de que se a pessoa não tem formação, cultura, etc. E eu peguei no sentido. E eu lembrei-me lá dessa questão. A pessoa que mais me respeitou, ou seja, também de encontrar isso, que foi uma que me disse: olha, manda-te o e-mail para te dar os parabéns, eu sei que não gostas, não foi nesse sentido, foi mais para que soubesses que não me esqueço de ti. Pronto. E eu digo a mim. Embora também lhe disse, certo, mas tu não me ligas sempre que podes, até do estrangeiro, que ela vive em França, pronto. Tu não me ligas sempre que podes, sim, e de vez em quando me escreves e-mails. Sim, então era ridículo se eu achasse que me tinha esquecido. Por fazeres uma coisa que até sabes que eu não gosto. E ela concordou. Mas é data. Ela aprendeu. Pronto, mas nesse caso, eu até respeitei. Nesse caso, eu respeitei porque... Foi com outro intuito. Está bem, tu, Carlinhos, desculpa lá, sabes que eu sou muito teu amigo e como eu não sou hipócrita, vou-te dizer uma verdadeinha. Força. Eu respeito em absoluto que tu não gostes e... E pronto, se não gostas, se não gostas, mas, e estás. Mas agradeço as prendas. Ah! Eles quando eles combinaram isso. Antes de começar o programa. Claro. Antes de começar o programa, eles já tinham combinado. Ah, mas agradeço, mas cá está, porque aí é um bocadinho. Desculpa às pessoas. Dar um plácito, estás a perceber? Dar um desconto às pessoas, porque isso é. Está mentalizado. Essa é que foi aquela casmurra que te disse. Eu sabia que não gostavas e não sei o quê, não sei o quê. Mas as outras, por norma... Não, quem não sabe não é obrigado a... Exatamente. Por exemplo, apesar desta nossa convivência, que já somos aninhos, por acaso eu desconhecia que tu detestavas em absoluto que te cumprimentassem no teu aniversário. Aliás, não é comentar. Que te desejassem bom aniversário ou bom Natal. Por acaso, eu estou sempre a aprender. Eu hei de estar no caixão e ainda estará a aprender. Mas estás a ver? Eu era capaz de te dizer isso. Eu não ia levar a mal, não é lógico. Mas eu, estás a ver? O caso quando é de quem quiser, não, quem eu te dei os parabéns. Sim. Porquê? Primeiro, não sabia que tu não gostavas. À partida, porque se eu soubesse, então não te dizia nada. Olha, tens aqui esta lembrança e não sei o quê, eu não dizia nada. Mas, quando nós vemos que é uma pessoa que sabe e que vem porque queres morrer, isso há isso. Mas é que, por exemplo, o Nuno sabe que eu não gosto, pronto. Dos meus sentimentos. Mas se o Nuno me dissesse, olha, parabéns, eu jamais o levaria a mal. Claro. Porquê? Porque o Nuno dá-me muito durante todo o ano, e o Joaquim também, e há outras pessoas que também. Que têm legitimidade, que realmente fazem por mim o ano todo, ou seja, comemoram a minha existência o ano todo. Agora, este convívio que estamos a ter é uma comunhão constante. Por exemplo, agora há pessoas, eu lá tenho os meus motivos para também ter reagido como reagi, mas há outras pessoas que não falam comigo o ano inteiro, só falam comigo uma vez por ano, não me dão os parabéns. E algumas delas, dessas que só me falam para dar os parabéns, ainda tem lata de me dizer, eu sei que não gostas, mas cá vai. Quer dizer, não é? Mas, aliás, há uma pessoa que eu reagi tão mal que ela acabou por desistir. Porque ela até foi do estilo. Isto para ter uma ideia das coisas que eu já ouvi. Essa era uma daquelas pessoas que dizia, eu sei que não gostas, mas parabéns. Mas, no entanto, mentia constantemente para não estar comigo pessoalmente. E há uma altura em que eu lhe disse... Eu prefiro que as pessoas me digam a verdade do que me mintam. E ela, tu preferes a verdade? Muito espantada. Mas atenção que a pessoa tem 23 anos, 24, mas na altura tinha pai 21. Ou seja, não era propriamente uma criança. Quer dizer? Com 21 já é uma adulta. Já é uma adulta. Já é para ter. Depende da tola. Mas também há pessoas com 50 anos. Perguntar. E são piores crianças. Para me perguntar, tu preferes a verdade? E há crianças com 5 anos, desculpa lá, que são mais adultas que sei lá. Isso é verdade. Mas ou seja, é esse tipo de casos, não é? É esse tipo de casos. Agora, por exemplo, há uma pessoa que fazia muito por mim, em termos de celebrar a minha existência, digamos assim, o ano todo. E que me deu os parabéns, mesmo sabendo que eu não gosto. Tudo bem. E eu até não levei mal. Também, ela disse, ah, não sei o quê, parabéns. Obrigado. E segui em frente. Também não fiz grande cerimónia. Ainda por cima eu estava a dormir e nem sequer estava a contar bem o que ele estava a dizer. Mas pronto, cá está. Isso já está tão no meu inconsciente que a minha resposta imediata foi, obrigado. E seguimos por diante. E ela, no dia a seguir, e disse, olha, espero não ter dito nada de mal. Ah, tu não ligaste nenhuma, foi aos meus parabéns. Eu disse, eu só te agradeci e segui em frente, sabes que eu não gosto. Ah, mas eu estou um pouco a lixar se gostas ou não. Disse-me essa frase. Oh, pronto, ficou um bocado entornado. Eu, quando as pessoas me dizem, olha, eu sei que não gostas, mas quero lá saber, a parte da lista toda. É mesmo, por exemplo, se o Nuno agora pode chegar e dar-me parabéns e até saber que eu não sou crente e desejar-me bom Natal. E eu, como é um amigo, e como é uma pessoa que realmente faz pela minha existência, siga, nem sequer me chateio. Agora, se me disser, olha, pá, eu sei que não acreditas, mas como não queres saber disso, bom Natal. E eu aí sou capaz de, ah é, então vou-te começar quando me fica foi campeão, vou querer comemorar contigo. É pá, sei que não és Benfica, mas quero lá saber. Não é? É um bocado por aí. Mas, enquanto não me disserem esse tipo de frases, eu, mesmo que não considere minimamente a pessoa para não me estar a chatear, até passo por cima. O Carlos é, e eu também, se calhar não tanto como eu, mas os dois somos, se calhar o Joaquim também, estão aqui três. No início eu dizia que a socialização é uma integração permanente do indivíduo no coletivo do qual faz parte. Quem não é, quem faz questão de demonstrar e que na maioria dos casos é contra as regras, é um permanente, mas é um permanente inadaptado. Inadaptado. Mas agora vou ainda mais uma coisa. Ainda voltando às nossas conversas disto. E muitas vezes não entro nessas discussões porque para mim é deitar pérolas a porcos e estar a alimentar coisas que não valem a pena. Com pessoas que não valem a pena. Com pessoas que não valem a pena. E entra por um ouvido e sai por outro. E nem sequer me dou ao trabalho de ficar chateado. Ah é, boa noite. Mas pois há um outro lado. É você ver que à sua volta há coisas que estão erradas. Com pessoas que não são más, mas que têm aquelas coisas erradas. E depois fica calado. Se eu não as posso mudar. Não posso. Não posso. Não consigo. Está bem. É assim. Há uma pessoa que aparecia em minha casa, ela até gostava de cantar e tal, aparecia em minha casa para ela gravar aqui as músicas e para depois eu ajudar a fazer a montagem. E quando já não lhe interessava, olha, vou embora porque tenho que ir aqui, eu assado, não sei o quê, não sei o que mais. E eu só lhe disse, olha, é assim, se queres ter um produtor, tens um produtor, pagas e tens um produtor. Se quiseres ter um amigo, também tens um amigo. Tens um amigo que é produtor. Lamento imenso, mas comigo não. E ela pediu desculpa. Ou seja, nesse caso, eu até consegui mudar um comportamento. Certo, nunca mais apareceu aqui. Não interessa, mas telefona mais vezes. Saber como é que eu estou. Para mim, isso é suficiente. Nesse caso, eu fico a pensar. Ou seja, a questão não está em nós não conseguirmos. A questão está nos outros se querem ou não conseguir melhorar. Não é? Nós, se não tentamos, não conseguimos. Mas não achas que deves... Exatamente. Mas, quando nós tentamos, às vezes até acontece que calha bem. Não é... mas onde é que está o limite? Tentas uma vez e acabou? Depende das pessoas. Por exemplo, eu não acredito esta questão do aniversário. Eu estou a falar de coisas sim, mais... Sim, não é só dar os parabéns. Sim, mas espera aí. Características, não. Sim, mas espera aí. Pronto, eu... Já, quando conheci o Joaquim, já não gostava que me dessem os parabéns. Mas é aquela coisa. Eu, como achei que era injusto limitar uma pessoa que me faz bem, a ter de não o dizer... Ou seja, eu acabei por... Aceitar e não respingar. Porque a pessoa... Se respingavas, levavas sereia. Pronto. Ah, eles não porque, estão bem. Porque a pessoa, no caso o Joaquim, até faz pelo meu bem. Era injusto uma pessoa que faz pelo meu bem eu dizer não me deu os parabéns. Agora, cá está. Mas é assim. E há pessoas que não me fazem bem e até aceitaram não me dar os parabéns. Sabes que é outra frase? É gastar cera com maus pontos. Mas eu continuo na minha. Não vais. Não é. Aprende. Outra perspectiva que é. Nós temos noção que a maioria das pessoas na sociedade podia melhorar muitas coisas e ficámos quê? Calados. Vamos para o nosso canto. Nuninho. E a Quinzinho? Eu já disse umas poucas vezes, em todos os aspectos políticos, sociais, católicos e essa coisa toda, eu já tive aqui de me exprimir várias vezes. Eu entrei numa de desistência porque perdi completamente a esperança. Mas eu já percebi. Espera aí, na sociedade. Mas agora eu vou ao outro porque lado. Eu tive muitas desilusões com outras pessoas, não foram com políticas. Fidel Castro, Igreja, procedimentos de certos aspectos da Igreja. Sim. 25 de Abril, eu já sabia, com quanto fosse anti-salazarista, em certos aspectos, não na sua política geral. Mas eu já sabia, a tal experiência e a tal análise que eu fazia à sociedade geral em si, que se ia dar o que se está a dar agora. Mas hoje, portanto, tu conversas, não há hipótese. Não estou a dizer que não há hipótese, estou a pegar para o outro lado da tua pergunta. Temos 4 minutos então até ao final. Que eu atento com atenção. Tem à sua volta as pessoas que vê, mais uma vez eu digo que vê, que tomam atitudes erradas, que... Já não estou a falar de tentar mudar, ok? Pois. Não sente no seu interior um bocado de raiva ou de frustração? É isso que eu quis. Eu quero. Eu já respondi isso várias vezes. Eu não estou, como cheguei à conclusão que não consigo endireitar o mundo, vou estar cá... Não estou a falar do mundo, estou a falar de meia dúzia pessoas à nossa volta. Exato, é o mundo. Tudo o que está à minha volta é o mundo em geral. Não estou a falar o mundo no global. O mundo mesmo à minha volta. Se eu sei que não consigo modificar esses procedimentos... E se mudasse a perspectiva? Vou estar a dar cabo da minha... Da minha cabeça. E se mudasse, como se dizem, não tinha um modus operandi? Tentar aproximar, fazer uma aproximação de outra forma, falar de outra forma, tentar demonstrar outras coisas. Se calhar já resultava. Não dá, porque as pessoas estão de tal maneira com a venda à frente dos olhos e não veem mais nada para ali. Ceguinhas, pronto. Como são assim, eu sei que são os verdadeiros ceguinhos. Os ouvintes não veem, mas eu estou a pôr assim como os burros ou aquelas os óculos penafiel. As coisas penafiel nos burros. As pessoas são de tal maneira, e há bocado disso vou repetir, é deitar pérolas a porcos porque não se vai a lado nenhum. Estão ali fechados. Mas está a generalizar, e a porta é assim. Mal do mundo, se o mundo fosse todo igual. E lá está, algumas pessoas, se calhar, só começam a abrir e a mudar, depois algumas insistências. Não é, porque os outros não, também não vou tentar com este. Também vou voltar outra vez a ser teimoso e ser... Tá, tem 2 minutos. Eu vejo as pessoas que são possíveis de aceitar essa conversação. Os que não são possíveis. Os que não são, eu não estou para estar a gastar o meu latim e o meu grego e o meu sueco com essas pessoas. Para quê? É que saem em saco roto. São coisas que saem em saco roto. Carlos. E eu despeço-me e boa noite até à próxima. É logo assim, Carlos, alguma coisa? É que estou-me a pôr nervoso e eu estou daqui a pouco. Já está muito inteligente. Você ainda há um bocado disse beneplácio. Eu até fiquei sem dica, Carlos. Eu, antes que ainda me caia para mim... Tudo bem, é? Ó, Carlinhos, para ti é só o Meir. Ah, pronto. Ah, então me encanta só por um. Ah, então eu estou também ali. Não, ele é que está aqui à minha direita, ele é bom, chama-se o papo. Dois recados aos amigos ouvintes. Na semana passada não ouvi o Carlos a explicar porque eu não ouvi emissão, porque... Altas temperaturas. Problemas técnicos. Nos próximos 4 domingos, tenho uma boa novidade, é que não nos vão aturar isto como programa de topo, que este programa é. Fazemos hoje o final da primeira temporada. Que já lá vai quase um pouco mais de 10 meses. Voltamos, se não surgiu um imprevisto, no dia 11 de agosto. Portanto, nos próximos 4 domingos estão sossegados. Voltaremos para a segunda temporada. Dia 18 de agosto. 11. 18 de agosto. 11, que eu já fiz as contas. 18 de agosto. Carlos ouvintes. 18 de agosto. Eu estou aqui no meio. Olha, é com muita pena para não... não poder estar aqui a conversar com vocês, mas por outro lado é um alívio não estar a aturar estes dois. Ao menos vão ver livros, vão ver livros. É só porrada. Até depois. Bom, dia 18 de agosto, vão estar nos Carmos. Até logo. Até logo. Já agora, só uma sugestão musical. Tens, eu não? Tenho. A música, a valsa do inadaptado. Ou a Ruma dos Inadaptados. Isso, a Ruma dos Inadaptados. Ah, o Joaquim não conhece, vai gostar. Eu estava pensando na valsa... É do Quinteto Tati, de Coimbra. Lá vamos nós à cidade dos contos, não é? As pessoas que querem coisas e contos. Exato. De Coimbra chegou o J.P. Simões, responsável pelos Quinteto Tati, e veio esta letra que o Carlos gosta muito, e eu também fui eu que queria conhecer ao Carlos, obviamente. Exatamente. O Carlos até disse que esta música merecia um Oscar para a melhor letra, uma coisa assim, já não é. Quinteto Tati, Ruma dos Inadaptados, ou a Morte do Jovem Contribuinte, esta última parte entre parênteses, o título é Ruma dos Inadaptados, e depois entre parênteses, ou a Morte do Jovem Contribuinte, que é uma boa letra, dá a pensar. Até daqui a 5 semanas, não são 4, são 5 domingos parados. Dia 18 de agosto voltamos para a segunda temporada de Conversas Aleatórias. Tchauzinho. Tchau, tchau. Aleatórias.